Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 14. Estou cheio de admiração e reverência ao ler essas palavras. Obrigado por estar aqui comigo desta maneira. Obrigado por estar aqui com todos nós. Milhões de pessoas têm lido as palavras nestes diálogos, milhões mais as lerão. Estamos imensamente presenteados ao ouvir você e a nossos corações. Meus seres queridos, sempre estive em seus corações. Dá-me gosto que agora possam sentir na verdade que estou aí. Sempre estive com vocês, nunca os deixei. Sou vocês, vocês são eu, e nunca nos separaremos, jamais, porque isso não é possível. Espere um momento. Parece como se já tivesse experimentado isto. Acaso não pronunciamos todas estas palavras anteriormente? É óbvio. Leu o princípio do capítulo 12. Só que agora significam mais do que significaram a primeira vez. Não seria bom se o déjà vu for real, e que em ocasiões verdadeiramente experimentássemos algo uma vez mais, para que possamos obter mais significado disso, o que acha? Penso que isso é exatamente o que às vezes acontece. A não ser que não seja assim. A não ser que não seja assim. Bem. Bravo de novo. Move-te com rapidez, com tanta rapidez para novas compreensões maciças, que se torna alarmante. Sim, não é assim. Tenho algo importante que preciso discutir contigo. Sim, sei. Adiante. Quando se une a alma com o corpo, quando pensa que o faz? Quando escolhe fazê-lo? Bem. Entretanto, as pessoas desejam uma resposta mais definitiva. Desejam saber quando começa a vida, como a conhecemos. Compreendo. Qual é o sinal? É quando o corpo sai da matriz, o nascimento físico. É o momento da concepção, a união física dos elementos da vida física. A vida não tem princípio, porque a vida não tem final. A vida simplesmente se estende, cria novas formas. Deve ser como esse material viscoso dessas lâmpadas lava-quente que foram tão populares nos anos 60. As gotículas formavam gotas grandes, suaves, e redondas no fundo, e logo se elevavam com o calor, separando-se, e formando novas gotículas que tomavam forma ao elevar-se, reunindo-se cada uma na parte superior, e caindo juntas para formar inclusive gotas maiores, para começar tudo de novo. Nunca havia nenhuma gota nova no tubo. Tudo era o mesmo material que se reformava a si mesmo no que parecia um material novo, e diferente. As variedades não tinham fim, e resultava fascinante observar o processo que se desenvolvia uma e outra vez. Essa é uma grande metáfora. Assim é com as almas. A alma um que é realmente tudo o que há, reforma-se em partes cada vez menores de si mesmo. Todas as partes estavam ali ao princípio. Não há partes novas, a não ser simplesmente porções de tudo o que sempre esteve, reformando-se no que parecem partes novas, e diferentes. Há uma brilhante canção pop, escrita e interpretada pelo Joan Osborne, que pergunta, e se Deus fosse um de nós? Só um sujeito como um de nós. Terei que pedir-lhe que troque a letra, e se Deus fosse um de nós? Só uma gotinha como um de nós. Ah! Isso é muito bom. Sabe, sua canção era brilhante. Impressionou muito as pessoas em todas as partes. As pessoas não podiam suportar o pensamento de que eu não fosse melhor que um deles. Essa reação é um comentário interessante, nem tanto sobre Deus, como também sobre a raça humana. Se considerarmos uma blasfêmia comparar a Deus com um de nós, o que diz sobre isso? Que coisa realmente? Entretanto, você é um de nós. Isso é exatamente o que está dizendo aqui. Portanto, Joane tinha razão. É óbvio que tinha. Tinha toda a razão. Quero retornar à minha pergunta. Pode nos dizer algo respeito a quando se inicia a vida como a conhecemos, em que momento entra a alma no corpo? A alma não entra no corpo ou o corpo é envolto pela alma? Recordo o que eu disse antes, o corpo não abriga a alma. É justamente o contrário. Tudo está sempre vivo. Não existem os mortos. Não há tal estado de ser. Isso que sempre está vivo simplesmente toma uma nova forma física. Essa forma troca com a energia vivente, a energia da vida, sempre. A vida, se chamas vida a energia que sou eu, está sempre ali. Nunca não esteve. A vida nunca termina, então, como pode haver um momento quando a vida comece? Me ajude com isto. Sabe o que quero te dizer? Sim, sei, quer que entre no debate do aborto. Sim, é isso que quero. Tenho a Deus aqui, e tenho a oportunidade de fazer a pergunta monumental. Quando começa a vida? A resposta é tão monumental que não pode escutá-la. Me prove de novo. Nunca começa. A vida nunca começa, porque a vida nunca termina. Quer entrar em tecnicismos biológicos, para que possa fazer uma regra apoiado no que desejas chamar a lei de Deus, a respeito de como devem se comportar as pessoas, para depois castigá-la, se não se comportar dessa maneira, o que tem de mal nisso? Isso nos permitiria matar aos médicos nos estacionamentos das clínicas com impunidade. Sim, compreendo. Utilizaram-me, e também, o que declararam que são minhas leis, como justificativa para toda classe de coisas através dos anos. Oh, vamos, por que não diz que terminar com algo indesejável é um assassinato? Não podem matar a ninguém nem a nada. Não. Entretanto, podemos terminar com sua individualidade, e, em nosso idioma, isso é matar. Não podem deter o processo no que uma parte de mim se expressa individualmente de certa maneira, sem que esteja de acordo a parte de mim que se está expressando dessa maneira o que está dizendo. Estou dizendo que nada acontece contra a vontade de Deus. A vida, e tudo o que está ocorrendo é uma expressão da vontade de Deus. Compreende isto como sua vontade manifestada. Neste diálogo já disse que sua vontade é minha vontade. Isto é porque só há um de nós. A vida é vontade de Deus, expressando-se perfeitamente. Se algo estivesse acontecendo contra a vontade de Deus, isto não poderia acontecer. Pela definição de quem, e o que é Deus, isto não poderia acontecer. Acredita que de algum jeito, uma alma pode decidir algo por outra? Acredita que, como indivíduos, podem afetar-se mutuamente de modo que o outro não deseja ser afetado? Essa crença teria que estar apoiada na ideia de que estão separados de si mesmos. Acredita que pode afetar a vida, de uma maneira em que Deus não deseja que resulte afetada. Tal crença teria que apoiar-se na ideia de que você está separado de mim. Ambas as ideias são falsas. É extremamente arrogante que acredite que pode afetar o universo de uma maneira em que o universo não esteja de acordo. Está tratando aqui com forças poderosas, e alguns de vocês acreditam que são mais poderosos que a força mais poderosa. Entretanto, não são. Tampouco são menos poderosos que a força mais poderosa. Vocês são a força mais poderosa. Nem mais nem menos. Permitam que a força seja dessa forma com vocês. Está dizendo que não posso matar ninguém sem seu consentimento? Está me dizendo, em um nível elevado, que todos os que foram mortos, é porque eles estiveram de acordo que os matem. Está olhando, e pensando as coisas em termos terrestres, e nada disso assim terá sentido para você. Não posso evitar pensar em termos terrestres. Estou aqui, neste momento, na Terra. Dir-te isto, você está neste mundo, mas não é dele. Então, minha realidade terrestre não é nenhuma realidade. Na verdade, pensou que era. Não sei. Nunca pensou que algo maior está acontecendo aqui. Sim, é óbvio que eu pensei. Isto é o que está acontecendo. Estou lhe explicando isso. Já compreendi. Então, suponho que agora posso sair e matar a qualquer um, porque não o faria se essa pessoa não estivesse de acordo. Na verdade, a raça humana age dessa maneira. É interessante que estejam tendo tantos problemas com isto, entretanto, dão voltas no assunto, atuando como se de alguma maneira fosse verdade. Pior ainda, estão matando gente contra sua vontade, como se isso não importasse. É óbvio que importa. É só que o que nós desejamos importa mais. Não entende? No momento em que nós, os seres humanos, matamos alguém, não estamos dizendo que o que o tenhamos feito não importa. Seria indiferente pensar assim. É só que o que nós desejamos importa mais. Compreendo. Então, é mais fácil para vocês aceitar que está certo matar a outras pessoas contra sua vontade. Podem fazer isto com impunidade. Estão fazendo isto porque é a sua vontade a qual vocês consideram que são erradas. Nunca disse isso. Não é assim como pensam os seres humanos. Não o é. Permite que te mostre quão hipócritas são alguns de vocês. Dizem que é correto matar alguém contra sua vontade, sempre que vocês tenham um motivo bom e suficiente para desejar que morram, como na guerra, por exemplo, ou uma execução, ou um médico no estacionamento de uma clínica dedicada ao aborto. Entretanto, se a outra pessoa considerar que tem um motivo bom e suficiente para desejar morrer, vocês não ajudariam a morrer. Isso seria suicídio assistido, e isso estaria errado. Está zombando de mim. Não, você está zombando de mim. Está dizendo que eu perdoaria que matassem alguém contra sua vontade, e que eu condenaria que matassem alguém de acordo com sua vontade. Isto é uma loucura. Entretanto, não só não vem a loucura disto, mas também asseguram que aqueles que apontam a loucura são os que estão loucos. Vocês são os que têm a razão, E eles só procuram dificuldades. Esta é a classe de lógica torturada na qual constroem vidas inteiras e teologias completas. Nunca ouvi dessa maneira. Digo-te isto, chegou o momento em que vejam as coisas de uma maneira diferente. Este é o momento de seu renascimento, como indivíduos, e como sociedade. Devem voltar a criar seu mundo agora, antes que o destruam com suas loucuras. Agora, me escute. Todos somos um. Só há um de nós. Não estão separados de mim, e não estão separados um do outro. Tudo o que nós estamos fazendo, fazemos de acordo mútuo. Nossa realidade é uma realidade co-criada. Se derem fim a uma gravidez, nós demos fim à gravidez. Sua vontade é minha vontade. Nenhum aspecto individual da divindade tem poder sobre nenhum outro aspecto de dita divindade. Não é possível que uma alma afete a outra contra sua vontade. Não há vítimas nem há vilões. Não podem compreender isto pela sua perspectiva limitada, entretanto lhes digo que é assim. Há somente uma razão para estar ou ter qualquer coisa como uma indicação direta de quem você é. Sim, quem são, como indivíduos, e como sociedade, e quem escolhem, e desejam ser, não há nenhuma razão para mudar qualquer coisa. Se, por outro lado, considerar que os esperam uma experiência superior, uma expressão da divindade inclusive maior da que se manifesta atualmente, então, movam-se para essa verdade. Porque todos nós estamos co-criando, pode-nos servir fazer o que pudermos para mostrar a outros o caminho que alguns de nós desejamos seguir. Pode ser um indicador do caminho, demonstrando a vida que você gostaria de criar, e convidando a outros a seguir seu exemplo. Inclusive poderia dizer, eu sou a vida e o caminho, sigam-me. Entretanto, tome cuidado. Crucificaram algumas pessoas por fazer tais afirmações. Obrigado. Prestarei atenção à advertência. Tratarei de não chamar a atenção. Posso ver que está fazendo verdadeiramente um bom trabalho com isto. Quando dizemos que sustentamos uma conversação com Deus, não é fácil passar despercebidos. Como outros já descobriram, o qual poderia ser um bom motivo para manter a boca fechada. Já é um pouco tarde para isso. Bom, de quem é a culpa? Sei ao que se refere. Está bem. Perdoe-te. Perdoa-me? Sim. Como pode me perdoar? Porque posso compreender por que o a fez. Compreendo por que veio para mim, iniciou este diálogo. Quando compreendo por que se fez algo, posso perdoar todas as complicações que isso tenha causado ou criado. Isso é interessante para que pudesse pensar que Deus é tão magnífico como você. Toché, tem uma relação pouco usual comigo. De algum jeito, pensa, que nunca poderia ser tão magnífico como eu, e, em outra forma, pensa que eu não posso ser tão magnífico como você. Não te parece interessante isso? Fascinante. Isso é porque pensa que nós estamos separados. Não imaginaria isto, se pensasse que nós somos um. Esta é a principal diferença entre sua cultura, que é uma cultura bebê, realmente, uma cultura primitiva, e as culturas extremamente evoluídas do universo. A diferença mais significativa é que nas culturas mais evoluídas, todos os seres sensíveis compreendem com claridade que não há separação entre eles e o que vocês chamam Deus. Também compreendem com claridade que não existe separação entre eles e outros. Sabem que cada um deles está tendo uma experiência individual do todo. Agora vai falar sobre sociedades altamente evoluídas do universo. Estive esperando. Sim, acredito que já é tempo de que exploremos isso. Não obstante, antes que o façamos, devo tratar de novo por última vez o tema do aborto. Aqui não está dizendo que, devido ao fato de que nada pode acontecer à alma humana contra sua vontade, seja correto matar as pessoas, não é mesmo? Não está desculpando o aborto ou nos dando uma saída sobre este tema, não é assim? Não aprovo nem condeno o aborto, não aprovo nem condeno a guerra. As pessoas de todos os países pensam que eu aprovo a guerra que estão lutando, e que condeno a guerra que seu oponente está lutando. As pessoas de cada país acreditam que tem a Deus de seu lado. Cada causa assume o mesmo. Na verdade, cada pessoa sente o mesmo, ou, ao menos, espera que seja verdade, sempre que se toma uma decisão ou se faz uma escolha. Sabe por que todas as criaturas acreditam que Deus está de seu lado? Porque eu estou. Todas as criaturas sabem por intuição. Esta é só outra forma de dizer, seu desejo para vocês é meu desejo para vocês. Essa é outra forma de dizer que a todos dou o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio, se para exercê-lo de certa forma produz castigo. Isso é como uma brincadeira de livre-arbítrio torna falso. Portanto, respeito ao aborto, e a guerra, a comprar um carro ou a casar-se com certa pessoa, a ter sexo, e a não o ter, a cumprir com seu dever ou a não cumprir com seu dever, não existe o correto nem o incorreto. Não tenho preferências no assunto. Todos vocês estão no processo de definir-se a si mesmos. Cada ato é um ato de autodefinição. Se estiverem contentes com a forma em que se criaram a si mesmos, se isso lhes servir, continuarão fazendo da mesma maneira. Se não, pararão. Isto se chama evolução. O processo é lento, porque, ao evoluir, continuam trocando suas ideias a respeito do que realmente lhes serve, continuam trocando seus conceitos de prazer. Recorda o que eu disse anteriormente. Pode saber o que tanto que evoluiu uma pessoa ou uma sociedade mediante o que esse ser ou sociedade chama prazer. Acrescentarei aqui, o que declara que lhe serve. Se lhe serve ir à guerra, e matar a outros seres, o farão. Se lhe serve dar fim a uma gravidez, o farão. A única mudança enquanto evoluem é sua ideia do que lhe serve. Isto se apoia no que pensam que estão tratando de fazer. Se estão tratando de ir a Seattle, não lhes servirá dirigir-se para São José. Não é moralmente ruim ir a São José, mas sim simplesmente, não lhes serve. Portanto, a pergunta sobre o que estão tentando fazer se converte em um assunto de importância primitiva. Não só em sua vida geral, mas também em cada momento de sua vida especificamente, porque é nos momentos da vida quando se cria a vida em si. Tudo isto se cobriu com grande detalhe ao início de nosso diálogo sagrado que chamaste livro 1. Repito-o aqui porque parece que necessita de um aviso, do contrário, nunca me teria feito essa pergunta sobre o aborto. Quando se preparam para ter um aborto, ou quando se preparam para fumar um charuto, ou quando se preparam para fritar e comer um animal, E quando se preparam para aniquilar a um homem, sem importar se o assunto é grande ou pequeno, sem importar se a decisão é maior ou menor, só há uma pergunta que se deve considerar: é isto quem sou realmente? É isto quem escolho ser agora? Compreende isto? Nenhum assunto não tem consequência. Tudo tem uma consequência. A consequência é quem e o que você é. Está no ato de definir seu eu neste momento. Essa é sua resposta à pergunta sobre o aborto. Essa é sua resposta à sua pergunta sobre a guerra. Essa é sua resposta à pergunta a respeito de fumar e comer carne, e a toda pergunta sobre o comportamento que tenha feito. Todo ato é um ato de autodefinição. Tudo o que pensa, diz e faz declara: isto é quem eu sou.